Bem-vindos a mais uma edição do Director's Cut. Hoje com o triunvirato Pedro Figueirinha, António Mendes e comigo Tiago Alves. Ei, time, sempre no ar. Ei, time, são quatro, pá. Eu valho por dois, eu sou gordo. És forte. Cheio. Sim. Ora, hoje com um programa recheado e, para variar, começamos já com as notícias. Recheadíssimo. Ora, Darren Aronofsky realizar um filme, não é? Já falámos disto. Sim. Mas tem desenvolvimentos. Parece que alguém já vai entrar na queue, Pedro Figueirinha. É o Russell Crowe? É o Russell Crowe, sim senhor. Que eu não vejo... I am not entertained! Que eu não vejo desde Robin Hood, que aliás deu agora na televisão no tempo da Páscoa e tal. O 72 horas foi depois do... foi antes do Robin Hood. Foi depois. Ah. É o Next 3 Days, não é? Sim. Até é títulos alternativos. Mas espera aí, calma. Sim, eu é já vi o Russell Crowe, mas foi em filmes mais antigos, esquece. Pensei que o tinhas visto na rua um dia destes. Sim, então, Russell, tudo bem? Sim. Nos intervalos de quando vês o Fernando Luís, vês o Russell Crowe. Sim. Por seguinte, a Disney vai lançar um filme. Mas espera aí, calma, calma. É sempre igual isto. Foi só o Noé. É só isso que tens a dizer? É só. Okay. É a personagem mais importante do filme. Aparentemente queriam falar sobre isto, portanto eu coloquei aqui. Incrível. Sinceramente, a quantidade de termos interessantíssimos que vocês trazem. Eu culpo o Pedro. Eu culpo completamente o Pedro. Shame on you. Agora uma coisa ligeiramente mais interessante. A Disney vai-nos trazer um filme de animação chamado Wreck-It Ralph, que adapta uma camada de videojogos que nós conhecemos da nossa, abrir aspas, infância e fechar aspas. Alguns de nós não saíram de lá ainda. Nem provavelmente sairão. Oh, não. Eu estou com o braço levantado, para quem não está a ver, portanto, não tenho problema nenhum. Dois. Mas esse braço levantado foi assim, tipo um bocadinho ecos. Ah, o meu braço está levantado, já está outra vez muito baixo. Vai ser tipo Donkey Kong, vai ser tipo Mario Kart, vai ter aqueles elementos todos e deve ser pixelizado numa camada de sítios. Talvez eu seja muito able. Sim, sim. E se calhar vamos salvar uma princesa, quem sabe? Está no outro castelo. Sim, está. Estás no outro castelo. Malditos cogumelos, é só estragar a vida. Sabe onde é que isto, o que é que isto me está a fazer lembrar? Scott Pilgrim. Não. Kingdom of Hearts. Também. Como é da Disney, olha. Sim. Tiago, está às lutas com os pop-ups. Estou à luta com os pop-ups. Isto. Firefox está contra mim. Sim. Ora, vamos ter mais um filme de corridas. Quando temos a adaptação do Need for Speed. Agora, corrijam-me se estou enganado, mas a adaptação do Need for Speed não era já o Fast and Furious? Bom, ao que parece, não. O que é que eles podem fazer de diferente? Sabes que o primeiro Fast and Furious daqui a uns anos vai ser filme de culto. De certeza. Tá, de certeza. Porquê? Vai ver, vai ser de certeza. Ou o quinto. Ou o quinto, porque o quinto muita gente acha que é o melhor. Agora o primeiro. Mas, o primeiro daqui a uns anos vai ser. Sim, e aquele ator chinês ou japonês vai ser o maior da terra dele naquela altura. O tipo, sim. Epá, eu já não jogo Need for Speed há muito tempo, mas eles aparentemente agora têm história. Portanto, aparentemente. O The Run é uma história. Sim, tipo... mas espera aí, calma. É apenas aparentemente. Porque na realidade também não existe. É um género de jogos que já não se enquadra nos meus interesses. É assim, tipo, uma história a toureiro. Estás a ver a história. Ah, afinal não existe nada. Uma história ator era uma grande expressão. Continuando nos filmes que pegam mitos assustadores e os transformam em pessoas muito adoráveis, o Aaron Eckhart está a gravar um filme chamado I, Frankenstein. Sim. Frankenstein. Apaixonado e que luta contra tipos, aparentemente, para salvar a sua rapariga. Qual é que é o problema? O Robert Niro já fez este Frankenstein. Mas não com hormonas. Frankenstein com hormonas. Frankenstein para a nova geração, para a geração de Twilight. Pá, mas atenção, existe uma cena em que, se não estou em erro, é ele e o Gilderoy Lockhart, Kenneth Branagh, exatamente, que o Kenneth Branagh faz de Dr. Frankenstein e ele faz de Frankenstein propriamente dito, monstro. E quer dizer, está o Robert De Niro nu e está o outro a tentar levantá-lo e está o outro tipo, o Robert De Niro completamente cheio de gosma por todo lado e estão os dois a rebolar no meio da gosma e a levantar-se. A Adriana deveria adorar ver isto. Tens consciência que é uma questão de tempo até nós temos o Hamlet of the Dead. Sim. Ora, o Sr. Brad Bird diz que não vai voltar para mais uma Missão Impossível. O que eu gostava de ver era assim, tipo, uma espécie de coisa do género. Sei lá. Manuel da Riaga contra lobisomens. É o nosso Abraham Lincoln versus zombies. Sim. Como é que chamava aquele tipo que andava pelos telhados? O Zé dos Telhados, não era? Quem? Ou o João, ou João dos Telhados. Como é que chamava aquela personagem portuguesa que era tipo Robin Hood? Sim, já sei. O João Brandão. O João dos Telhados, acho que era assim que se chamava. Contra, sei lá. Sim. Contra vampiros. ou zombies. Babeira fora. Acho que sim, engraçado. É. Nas montanhas de trás os montes. Olha, isolado, vê, já tens contextos, e já que não funcionava. Sim. Por acaso houve um filme qualquer que foi feito a espanhol, que eu não sei como é que é, mas sei que mete o lobisomem Roma Santa, é como se chama. Ah, pensei que estavas a falar noutro. Estavas a falar naquele espanhol, mas com atores portugueses, o See You in My Dreams, ou como é que se chamava. Talvez, não. Isso é do escritor do Pisoé e o Dogma é Nossa, é do Felipe Mel. Não é? Eu adoro esse, eu pelo Goodreads que eu já vi, tu adoraste aquela leitura. Adorei imenso, eu digo, como é que as pessoas gostam daquilo? Sabes que o Cinema para isto já tem Previous Encounters with Philip Mel, que não correram muito bem. A sério? Se eu falar como põe os personagens dele a falar, justifica-se. É, eu já vi uma entrevista com ele, eu vi uma entrevista dele no Primo e ele é realmente, ele é muito chato, ele é um bocado do Spec. Mas isso é uma história para te contar fora do ar, que é um bocado perigoso. Mas não é por causa disso, é porque simplesmente... Eu já vi aquela história toda antes. Eu já vi toda aquela história nos Hellboys e não sei quantos mais. É tudo repimpado. Não podes criticar os produtos que nós apoiamos. Pá, nós fizemos uma iniciativa, te lembras-te, no semestre passado, em que oferecemos cópias autografadas do segundo volume. Tu já leste o primeiro e o segundo, e ou só o primeiro? Já li, sim. E então? Não és fã? Que? Não, não sou fã, não. Eu não li, mas também não tenho grande interesse. Sim, sim. Eu fui à Almedina um dia, sentei-me... Sentaste? Numa daquelas cadeirinhas, olha, toma um, toma dois, já está. Fiquei a saber o que é que era. A última vez que fiz isso, estava à espera de ter com um colega, li tipo metade de um livro assim grosso do Sandman na FNAC, mas olha, eu li o Sandman, estás a ver? Sandman é qualidade, Sandman é bom. Ao menos o piso apanha da comendança, olha, pronto. New Gaiman não é o fim. Mas Missão Impossível. Sem o Brad Bird, vale a pena fazer isto? A história já não está com nada, estamos a entrar em overkill. Pá, sinceramente, o projeto de Tom Cruise era fazer uma data de filmes em que basicamente eram os diferentes realizadores famosos, portanto a John Woo, a Brian De Palma, o J.J. Abrams, o Brad Bird. E fazer cada uma dos episódios com um realizador diferente, que é para mostrar uma espécie de vários takes do que é que pode ser a Missão Impossível 4. A Missão Impossível em si, próximo, sim. É pá, nesse sentido há sempre um nicho de mercado para aquilo. Claro. Neste momento, vemos que os três grandes gigantes da ação são provavelmente o Bond, a saga Bond, a saga Bourne e a saga Missão Impossível. Pronto. Sim. Ação pura são estes. Quem é que pegará no próximo? O Soderbergh, se calhar? Epá, mas a não ser que tu faças um filme em que o Ethan Hunt se reforma, não sei o que é que tu há de pegar na história daquilo. Por estar a fazer Missão Impossível para fazer o Jeremy Renner. Opa, toda a gente sabe como é que funcionam essas coisas das reformas nos filmes. As reformas é sempre... eu estou reformado, peraí, eu vou ter de ir trabalhar outra vez. Raios. Isso era a história deste, basicamente. Pois, mas é que já... Eu já vi isso em 2 bilhões de filmes. Tipo o Comando. Sim, eu penso que não podia. O Comando, a Double Team também. Stallone, para descongelar o homem no... Eu não me quero lembrar da Double Team. Agora vem-me a Double Team toda e eu não me queria lembrar daquilo. Olha, a Double Team tem um bom título em português. Não é a Duplo Team? Sim. Exatamente. Olha, bons tempos em que se traduzia... Ficavam as traduções brasileiras. O Demolition Man hoje em dia já não era Homem Demolidor, de certeza. Calma. Seria ação em Los Angeles de 2100 e não sei quando. Atenção, ou esta hambúrguer no futuro. Não, esta história dos títulos em português estarem a ficar piores. Existe uma coisa em que ficou bem, que é na tradução do Dark Shadows, em que eles traduziram a Dark Shadows como Sombras de Escuridão. Já tá bom, tá bom. Mas atenção, calma. O título é as coisas mais estúpidas de sempre, sobre esta escuridão. Não, a sério. É redundante, mas olha, ao menos. Mas é, calma. É um original. Crias sombras sombrias. Sombras brancas. Porque não? Não, Dark Shadows. Não, porque não? Porque isto sombras é assim. Tenebrosas. As sombras tenebrosas, pronto. Eu agora não vejo qual é o título. Sombras de escuridão, exatamente. É o título de uma série. Porque aquilo é a adaptação de uma série e supostamente a série era assim, tipo, de género A coisa mais cheesy deste mundo, e os cenários caíam à frente dos atores e os atores continuavam a representar e as pessoas tentavam tapar para não coisa, e o Tim Burton cresceu um fã, e então é para dar mesmo esse ar cheesy, eu acho que fizeram bem a escolher Sombras de Escuridão. Sombras de Escuridão. Está certo, pronto. Funciona, whatever. Eu também gostava que o Snakes on a Plane tivesse sido traduzido como Serpentes no Avião, mas pronto. Também serpentes, é serpentes a bordo. Serpentes a bordo era um barco, não era, Pedro? Ah. Pensaste que era um barco. Sim. Um barco gay. O barco do amor. Serpentes a bordo, o barco do amor. O barco do amor. Love boat! Ah! Não era essa a cobra que eu estava à espera. Prosseguindo, vem uma Score of Silent Hill, que na minha opinião é uma das melhores adaptações de videojogos. Eu nunca vi o Silent Hill. Eu só, mas o Sharon Bean morre no filme ou não? Não morre porque já está morto. Ah, é twist. Ah. É mais ou menos. Agora, dia o M. Night Shyamalan vai ter de fazer um filme com o Sean Bean. Já existe o Mirror Mirror. Good twist to care, o Mirror Mirror. Não, calma. Isso também é feito por indiano, mas não é o M. Night Shyamalan. Não é tudo igual. Eu gosto de ver que o racismo não entra neste programa. M. Night Shyamalan. Shyamalan. Ora, o meu problema... Mas vais-me dizer que dizer a nacionalidade de um tipo é racismo. Epá, sinceramente... Se disseste que eram todos iguais, isso é que era. Não, mas isso não. Mas eu não disse isso. Eu sei, por isso é que eu disse que não era. Ora, o meu problema com este Silent Hill Revelations é que eles vão buscar o Sean Bean outra vez para um papel completamente diferente. Tá, é uma porcaria daquilo, mas é um papel completamente diferente. Pode ser o ano passado. Não, porque aquilo passa-se o quê? 5 anos antes. Ah, então pronto. Há aquela teoria de que os anos passados são todos iguais, então é por isso que podes fazer cast de um ator. Sim, sim. De não muda nada, tu vais às fotos e reconheces-te sempre nas fotos todas dos teus avós. E é em 3D, porque claro. Sim. É a cara chapada do meu netinho! Tem os olhos do pai! Tem a fronha inteira do pai! Ora, o Cronenberg traz-nos um Cosmopolis. Alguém já leu o livro? Alguém já viu o trailer? Alguém tem alguma coisa a dizer aí sobre isto? Eu tenho mais que o Noé, por favor. Eu tenho uma coisa a dizer, mas... Quando é que será o Cronenberg depois? Faz a sequela da mosca? Isso é que se quer, uma sequela da mosca ou um remake da mosca? Para quê? Não é necessário, não é necessário. Porque é mais interessante que métodos perigosos, por exemplo. Mas o Cosmopolis é bem fixe, pá. Não sei, só quando sair é que vou saber. Mas parece interessante, sim. Pá, o rapazinho é rico. Como é que o Robert Pattinson é rico? E o filme passa-se durante uma noite ou durante não sei é durante horas. Um dia em que ele basicamente tenta fazer um negócio inteiro e ele é assim tipo a pessoa uma pessoa que está tão enteada com a vida e que se odeia bastante a si próprio e que começa a entrar em atividades cada vez mais autodestrutivas ao mesmo tempo que tem de fazer o maior negócio da sua vida e ir cortar o cabelo. Eu ouvi dizer que o conceito era esse, o gajo sair de casa para cortar o cabelo e acaba por fazer uma cena toda autodestrutiva. Sim, até sim. Ao fim. E como se mostra no trailer, acaba por fazer sexo com uma data de gente, espetar uma faca no olho de alguém e dar um tiro na mão. Mas quem é que não faz isso? Parece um sábado normal. É um sábado, é um sábado para qualquer um. É o que eu faço cada vez que eu vou a Paris, Lisboa. Ora, o Sr. Guy Pearce vai entrar no Iron Man 3, como o tipo queria aquela cena que nós já fomos na semana passada. Oui, oui. Temos nanobots e aquelas coisas todas. Sim, sim. E supostamente cura doenças e o Iron Man aproveita isso. E os maus também aproveitam isso, atenção. Ouvi dizer que eles gostam de aproveitar essas coisas para fazer sim. maldades. Sim, para fins menos próprios. O Guy Pearce é um gajo porreiro. Ele não aparece em tantos filmes como devia ultimamente. Pois não, agora vai entrar no walkout do Luc Besson. O regresso do Luc Besson aos filmes de ficção científica. Aparece no Prometheus, mas vai ser muito pouco tempo. Ele disse que só esteve a filmar, acho que foi ou foi uma semana ou foi um mês. Divertiu-se muito e tal, mas parece muito pouco tempo. Eu não sei se ele aparece mais nos spots virais. Ele é só agora. O presidente da companhia, não é? Sim, eu acho que ele aparece, se não é numa mensagem em vídeo para os tripulantes, é algo desse género. Ele não acho que não tem assim muito mais tempo de antena. Sim. Tempo de on-air time, pronto. Ora, a última notícia desta semana é que a Disney, outra vez, vai adaptar a música Ground Control to Major Tom, do David Bowie, para um filme. E vão fazer uma comédia romântica com base nesta música. Se passa no espaço, eles não disseram, mas vão fazer isto. Não... Já há uma adaptação para marionetas do Brendel Floss, para quem não conhece vai ver ao YouTube. Mas esse conceito, eu sei que o Tiago costuma ouvir a M80. Costuma ouvir a M80. Há um conceito idiota na M80 que é do tipo, este fim de semana o chefe não sei quantos vai apresentar um menu baseado na música, sim, tal, tal. Sim. Oh meu Deus, isso é tão idiota. O António que o António faleceu. Faleceu. Felicidade ou desilusão, ainda não percebemos. Eu por acaso, neste fim de semana, eu ouvi a M80. De incredulidade, mais... Eu este fim de semana ouvi a M80 antes de estar a ouvir o Terço, por exemplo. Por acaso não, pronto. Estava a vir, é 80. E por acaso, esta semana o menu do chefe não sei quem era baseado no Imagine do John Lennon. Pá, se uma pessoa quiser pensar muito... Isso aí é cada vez que eu vou a um restaurante daqueles finos. Ok, agora imagina que esta comida... Que este prato tem comida e não tem aqui esta ervilha aqui com molhos à volta. Não, então pode ser uma junção de caviar com pão de ontem, alguma coisa assim. Sim, sim. Que é uma metáfora para a junção. Ah, pá, não sei, aquilo é um conceito tão idiota e isto parece também um conceito relativamente... Para quem é pensar em ver os videoclipes ou o thriller do Michael Jackson, pronto, é uma curta-metragem assim mais da... Ah, meu Deus! Isto vão adaptar um videoclipe, a sério. Ora, para finalizar isto, digam-me lá, qual é que é o vosso filme favorito com a presença do David Bowie? É o Labirinto. Quer dizer, é o Labirinto. Não, pera, Prestige. Prestige também é muito bom. Ele entra no Zoolander também, não entra? Não me lembro. Mas, o Tesla fica espetacular quando é o David Bowie a fazer dele. Prestige a fazer de Tesla é win. Win. É. Win. Situation. Made of win. Surpresa. So much win. So much win. Senhores, querem fazer um intervalo? Não. Então diz lá o que é que queres fazer. Porque eu quero fazer-vos uma proposta. Oh, meu Deus, o que é que aí vai? Uma proposta que, se vocês aceitarem, eu quero que cumpram da mesma maneira que eu a vou cumprir. E isto é uma tarefa que, se vocês aceitarem, irá durar o ano inteiro. Vocês aguentam-se à bronca? Eu ainda não ouvi, portanto não posso saber se... Pois de aceitarem, não me venham chorar para o colo. Ok? São pelo menos 3 pessoas, portanto... Sim. A Silvia está em cuida nisto já agora. Como vocês sabem, ou deviam saber, a semana passada foram anunciados os filmes concorrentes à Palma de Ouro em Cannes, deste ano. E, como de costume, as coisas são sólidas. É o Wes Anderson, é o Kiarostami, é o Resné, o Haneke, o Vinterberg, coitadinho, que foi praticamente fazer as vezes Lars von Trier. Deixa-me aqui procurar aqui um dinamarquês que também faça filmes assim, meio tarados. Ah, já sei, o Vinterberg. É sólido. Foi então que eu pensei. Porquê é que eu não posso fazer assim uma espécie de macanes privada? Peguem 22 filmes que venham de um pouco de todo o mundo e façam uma competição para ver como em Cannes. Peguem 22 filmes e façam assim tipo uma competição privada como se fossem Cannes. Entregam um prémio ao melhor filme, ao melhor realizador, ao melhor ator, ao melhor atriz, etc. E depois penso, fazê-lo sozinho é triste. Vou arranjar companhia. É bom que tu não penses nisso só quando estás a pensar na ideia. Se calhar vou fazer isso com os meus amigos, não. É só, preciso de ajuda. Não. Eu acho que isto aqui tem muito mais piada se nós fizermos em conjunto. Então o que é que tu queres fazer de tudo em conjunto? Calma. O que é que isso implica? Agora, vocês sabem como é que eu sou. Eu não vos vou pôr a ver Yorgos Lanthimos, primeiro porque eu não o suporto e segundo porque eu quero que toda a gente se divirta com isto. Por isso este meu alinhamento vai ser, na minha opinião, sui generis. Não só porque são filmes de todo mundo, como tentei abranger todo tipo de géneros. Drama, comédia, ficção científica, western, thriller, biopic, ação e animação. E apenas filmes que hoje... Musical. Yes! Eu acho que devia haver musical. Eu acho que ele se esqueceu. Não, por acaso é bastante difícil arranjar um musical, porque normalmente os únicos musicais que existem são coisas. Mas se calhar pode haver um deles, pode ter um musical no fim ou não. Vem o Rock of Ages vai ser fixe. Calma. Continua. E eu já escolhi a lista dos filmes. Estão dispostos a ouvi-la? Vamos embora. Estamos aqui. Ok. Então, portanto... Da Dinamarca, na comédia romântica... All You Need Is Love, da Susanne Bier, que é realizadora do In A Better World e After The Wedding, ambos nomeados para o Oscar, de melhor filme estrangeiro, e um deles vencedor. Este filme conta com a participação de Pierce Brosnan no papel principal. Vamos ver o 20 agora. Sim. Calma. 2. Da Escócia, Angel's Share, do famoso realizador Kenneth Loach, irlandês, uma comédia dramática sobre ex-presidiários que decidem fazer uma destilaria de whisky para ganhar dinheiro. Isto não parece muito mal. Parece interessante, para acaso. 3. A adaptação do romance de Tolstói, Ana Karenina, liderada por Joe Wright, o realizador de Atonement, e de Hannah, que é um dos filmes preferidos do ano passado aqui do Tiago. E estrelando o Keira Knightley, o Jude Law e o Aaron Kick-Ass Johnson. Ah, sim. Rapaz, de fato. 4. A produção italiana Cesare Macedai, já vencedora do Urso de Ouro da Berlinale, o drama de um grupo de prisioneiros de máxima segurança que representou a peça de Shakespeare, Júlio César. Número 5, o épico de guerra turco Conquest 1453, que narra a conquista de Constantinopla pelo sultão Mehmet II. 6, do Canadá ao filme Cosmópolis de David Cronenberg, já estivemos a falar aqui. Número 7, o Django Unchained do Quentin Tarantino. Obviamente. Sim. O número 8, da China, o filme do Wang Kar-wai, autor de 2046 e In the Mood for Love, The Grandmasters, a biografia do mestre de artes marciais Ip Man, que treinou o Bruce Lee. Sim, número 9, Gravity, do mexicano Alfonso Cuarón. Sim, quero muito ver isso. do Alfonso Cuarón, com Sandra Bullock e George Clooney, a saga minimalista dos astronautas que sobrevivem a um desastre espacial e têm de regressar à Terra antes que morram perdidos no espaço. Número 10, dos nossos hermanos, The Impossible, com Naomi Watts, Ewan McGregor e Geraldine Chaplin. O filme catástrofe sobre o maremoto de Banda Aceh, realizado por Juan António Bayona, criador de um filme que vocês talvez já devem ter falado, que é El Orfanato. Uhum. Número 11, a comédia germano-finlandesa realizada por Timo Borenzola, Iron Sky, sobre um grupo de nazis que se instalou na Lua e agora, por desfastio-nos 70 anos depois, na queda do Reich, regressam a conquistar a Terra. Já é um filme de culto no cinema para isto. Sim, sim, senhor. 12. O thriller de Bollywood, Kahani, sobre mulher grávida vai à procura do marido desaparecido sem deixar rastro na cidade de Calcutá. É um dos filmes que está mais cotado no IMDb este ano. É verdade, é. Sim. 13. Ainda mais para leste, do Japão, chega-nos o último filme de Takashi Miike, dos famosos Jato Ishii, Ishii the Killer e Audition, o thriller de terror Lesson of the Evil. Não, era o Phoenix Wright Ace Attorney. Objection! Então, pensava que era isso que ias dizer. Lesson of the Evil, que é um professor que decide pôr uma pedra sobre o assunto do bullying como assassinando os bullies. Ah, muito bom. 14. O drama de guerra português, As Linhas Torres, realizado a meios pelos chilenos Raul Ruiz e Valéria Sarmento, porque o Ruiz já lá está, sobre o Wellington e as invasões francesas. Conta com o dono do Lux, o John Malkovich, Catherine Deneuve, da Isabelle Huppert, Matthew Amalric e... Amalric, disparado. E o Vai Mas É Trabalhar no Nuno Lopes e o Carlote Cota. Repara que não é Academy Award nominee John Malkovich, é Lux owner John Malkovich. Sim, sim. Número 15, o novo filme do Paul T. Anderson, que é o tipo de Boogie Nights, Magnolia, There Will Be Blood, The Master, que é sobre o líder de uma seita religiosa e vagabundo que se torna o seu braço direito, com Philip Seymour Hoffman, Joaquin Phoenix e Amy Adams. Número 16, a comédia sul-africana Material, sobre uma família de imigrantes muçulmanos que vendem tecidos e cujo filho quer tornar-se um comediante. Número 17, o filme de animação argentino Metegol, do hipergalardoado realizador de El Secreto de Sus Ojos, Juan José Campanella, sobre uma das maiores paixões das sul-americanas, o futebol. 18, da Papua Nova Guiné, Master Peep, a Mr. Peep, o drama de guerra realizado por Andrew Adamson, o realizador de Shrek, sobre uma relação pai e filha entre uma rapariga papuense e seu professor inglês, que é o Hugh Laurie, que lhe passa para as mãos o livro de Charles Dickens, Great Expectations. 19, o thriller sul-coreano Nameless Gangster, protagonizado por Min-Sik Choi, da fama do Old Boy, I Saw the Devil, e sobre um funcionário de alfândega que cresce para se tornar num dos maiores líderes da máfia coreana e entra em guerra com outras famílias rivais, a polícia e o próprio gangster que o ajudou a subir na vida. Número 20, o filme de ação indonésio The Raid Redemption. Yes, António, tu surpreendes para positiva, rapaz. 21, o drama franco-belga Rust and Bone de Jacques Audiard, que surpreendeu o mundo com o seu Un Prophet, e conta a história de amor entre um desempregado e uma treinadora de orcas que fica paraplégica após um acidente, que é a Marion Cotillard. Isso é tipo libertem um Will e a chorar, meu. Sim. E finalmente... Só aposto em tu chavo. E finalmente, 22, Seven Psychopaths, de Martin McDonagh, o realizador do In Bruges, que narra as peripécias de um argumentista que se mete quando um dos seus amigos capta o cãozinho de um dos mafiosos mais perigosos de Los Angeles. Conta com a participação de Woody Harrelson, Colin Farrell, Abby Cornish, Sam Rockwell, Gabourey Sidibe, Tom Waits e, para fazer o gangster, naturalmente, o Christopher Walken. Claro. que me dizem? Eu estou desiludido, eu estava até ao fim à espera que tu metesses o Tiranossauro na lista e não meteste. Pronto. Ainda por cima em inglês, podia ter perfeitamente cabido aí. Pois, mas é que eu já tenho aqui três filmes ingleses. Mas é uma boa lista, sim senhor. Então, vocês querem meter-se nisto comigo? Vamos, sim senhor. É perfeitamente possível. Ok. É fazível, sim. Ha! Feitível. Consegui. Agora querem fazer um intervalo? Sim. Agora sim. próxima quarta-feira não é um dia qualquer. Na próxima quarta-feira, honramos a luta de homens e mulheres por um mundo melhor, sem os grilhões do silêncio e da servidão para nos prender. Esta quarta-feira, não vamos esquecer os sacrifícios que fizeram os heróis de um povo, para que este voltasse a poder fazer a sua voz ouvir-se. Na próxima quarta-feira, celebramos aqueles que lutaram e lutam pela nossa liberdade. Os Vingadores! Escrito e realizado por Joss Whedon, criador de Buffy e Firefly. Homem de Ferro, Thor, Capitão América, Hulk, Viúva Negra e Hawkeye. Juntos no maior blockbuster de sempre. Estreia nacional dia 25 de Abril nos cinemas Zone Luz ao Mundo. Está nas nossas mãos realizar os sonhos. É possível vencer se nos mantivermos unidos e coesos. É possível vencer se os... Hulk Smash! Espera, calma. Será que eu ouvi o Hulk esmagar o nosso presidente da República, sim? Grande prova. Isto aconteceu. O que vai acontecer a seguir é a rubrica do Sr. Pedro Figueirinha. Rated R for retarded. Houve muitas famílias que agradeceram neste preciso momento a ver este momento de escapismo no programa e verem o Hulk derrubar o nosso presidente. Sim, da era preciso, era preciso. Sim. Vocês sabem que há muitas pessoas que cruzam comigo na rua e dizem assim: ó Figueirinha, porquê é que estás a fazer publicidade gratuita? Espera, porquê é que estás a fazer publicidade gratuita a canais televisivos? Pois é, nestas alturas que a minha mãe se vira para mim e diz para eu parar de falar sozinho. Ah? Então, agora que podias gozar, o que é que achas que eu estou a fazer? Lá dentro, eu julgo-te sem falar. Recomendação... Não, ele estava a falar sozinho, de facto. Pronto, a recomendação desta semana não vem de nenhum canal televisivo. É um complemento às coleções de DVDs de Correio da Manhã que todos nós temos dentro de nós. Eu sei o que ele vai dizer. Oh, não. No próximo sexta-feira e no próximo fim de semana, dias 27, 28 e 29 de Abril, o Diário de Notícias oferece um DVD gratuito por dia. O domingo é que vale mais a pena. Exatamente. Ah. Vamos começar pelo início. Sexta-feira, dia 27 de Abril, Uma Vida Inacabada. É um drama nhonhó, com uma premissa nhonhó, um punhado não de dólares, mas de atores nhonhó. É com a Jennifer Lopez, com o Robert Redford. Acho também entrar o Morgan Freeman. Eu nunca vi o filme, não sei se algum de vocês eu viu. Eu acho que eu já assino o Record, não tenho certeza. Eu também acho que sim. Mas qual é que é o filme? Qual é que é o filme? Uma Vida Inacabada. Uma Vida Inacabada. Eu tenho a certeza. Eu acho que, por acaso, acho que eu tenho em casa, mas enfim. Sim. Sábado, dia 28 de Abril. Promessas Perigosas. Ah, sim. Pronto. Tenho a dizer que nunca ouvi, apesar do Tiago Alves me ter apresentado com o mesmo há uns anos. Sim. Exatamente. É o último filme que o Cronenberg lançou antes do Beto Perigoso. Vocês já viram? E tem o Aragorn, tem o Aragorn. Tem o Aragorn, tem, também tem um microfone debaixo d'água, não é? E vamos baixar um bocadinho este microfone. Aparentemente eu nunca vi, mas vocês confirmem ou não, a história gira à volta do Viggo Mortensen. Por que baixaram tanto microfone? Assim eu não consigo falar. Anda para aqui, anda para aqui. É ou não é verdade? A história gira à volta do Viggo Mortensen. Do Viggo Mortensen, que é um gangster russo em Londres, se não me engano. Sim, sim. Encontrar Naomi Watts, que é uma jornalista, ou o que é que é. No filme também entra o Daniel Day-Lewis. O Viggo foi nomeado para o Oscar por este filme, mas perdeu para o Daniel Day-Lewis. Aliás, enganei-me, exatamente. O Daniel Day-Lewis não entra no filme, o Viggo é que perdeu o Oscar para ele. Também estava a achar um bocado estranho. Enfim. Domingo, dia 29 de Abril, é Joia da Coroa, despertadamente do Michel Gondry. Ah, quem nunca viu, sim, é um filme excelente. É um dos meus filmes preferidos da última década. Se não estou em erro, é edição de dois DVDs. Posso estar enganado, mas... foi a ideia com que eu fiquei. Sim, não confirmo porque não tenho acesso a esses dados, mas pronto. O filme chegou a estar no top 40 do IMDb, foi descendo. Agora está na 66ª posição. Not bad. A história de um casal que se submete a um procedimento com o objetivo de apagarem as memórias um do outro. Escusado será dizer que as coisas não correm como previsto e é uma história bastante satisfatória, assim, do ponto de vista emocional e romântico e tal. Foi um tremendo sucesso junto da crítica, do público nem tanto. Havia muito pessoal que olhando para o póster, olhando para o material promocional, pensava que aquilo era uma comédia com Jim Carrey. É o hábito. Pronto. Embora o número 23 tenha vindo. Eu, ao contrário, eu já disse isto aqui, mas eu fui lá ver a pensar que ia ver o Cypher. Ah, pois é, exatamente, já falaste nisso aqui. A Kate Winslet foi nomeada para o Oscar por este filme. Não ganhou? Mas atenção, a fazer de raparia que se chama Clementine, mas, é, que em vez de ser, mas é que em vez de ter o cabelo laranja, tem o cabelo azul. O Jim Carrey não foi nomeado. É que é lógica. Eu acho que devia ter sido, mas pronto, só opiniões. O argumento original levou o Oscar para casa é do Charlie Kaufman. Eu já aqui referi anteriormente. É um dos meus argumentistas preferidos. Exatamente. Fez o Adaptation, fez o Being John Malkovich. Exatamente. E fez o Cinec Doc New York. Sim, eu realmente fui ver qual era o último filme que ele tinha visto, que ele tinha feito, e não, ainda não vi esse. Tu viste? Não, eu também não. Mas não me pareceu muito interessante. E também foi realizado por ele, ao contrário destes que referi. O Roger Ebert nomeou como um dos melhores filmes da última década, mas eu sinceramente mas não, não é com esse tipo. Pronto. Exceto por ele. O inadaptado, como o António referiu, valeu ao Nicolas Cage uma nomeação para o Oscar. Aliás, uma de duas, porque ele só teve duas, a outra foi aquela em que ele ganhou. Só prova que quando ele quer. Fazer gêmeos. Sim, só prova quando ele quer que consegue fazer coisas propositadamente boas, não boas más. E pronto. Sim. E dessa coleção, saiu no domingo um filme tão mau que é bom. Que é o Next. Não, é o Next. Talvez o encontre ainda nos quiosques. Sim, com o Nicolas Cage. Talvez ainda o consigam arranjar. Sabes que a parte engraçada é que eu por acaso vi os filmes que saíram na semana passada e pensei, olha o Next com o Nicolas Cage, eu por acaso gostava de o ter. Depois fui ao quarto ver a coleção de DVDs do Correio da Manhã e Record e eu já o tinha. Ainda está selado no celofane. Ai, também não tenho bem assim. Ai, ai. Tu amas os filmes que tens, não tem? Não é assim. Nem me lembrava dele. Olha, no domingo saiu o Beautiful. Com o Correio da Manhã já não é mau. Com o Record, aliás. Pois foi. Mais uma prova de que há caixotes que não são movimentados e vendidos e alguém tem que se despachar. E pronto, sim. Ficam aqui as recomendações da semana. Mas tens mais coisas para nos dizer, não é, Pedro? Exatamente. Dia 26 e 27 de Abril, como já devem saber, vai-se realizar a Semana das Secções Autónomas no átrio do Pavilhão de Civil, junto à Fonte Seca. A vossa secção autónoma preferida, nós, como é óbvio, Cinema para Isto, vai estar representada. Então e qual é o nosso site? Ah, esta semana não tivemos o promo do site, pois é. Não, mas agora o Tiago tem trabalho outra vez, vá. cinema.ist.utl.pt. Vantagem de teres o promo é que não tens de repetir estes dados sempre, ad eterno. Enfim, vão lá dias 26 e 27, aliás, nós vamos lá estar. Não garanto que estejamos lá todo o tempo, mas vamos andar a rodar. Isto sou um bocado mal. E agora vamos mais fundo. Vamos lá, eu estou a tentar perceber em que é que isso soa mal, rodar não é propriamente um verbo que possas aplicar às pessoas, a menos que estejas a falar de dança ou assim, e mesmo dança vai, não podes rebolar no meio do chão, uma pessoa não pode rodar do atrito civil, porque não? Enfim, continuando, tão bom como qualquer outro palco, vão lá ter connosco, façam-nos perguntas, passa bem, cumprimentem-nos, digam que gostam muito de nós, que não gostam, se portarem bem, habilitam-se a ganhar bilhetes para o Indy. E se portarem muito bem, levamos-vos para casa. Também. Depois vamos ver o Sporting com vocês e assim. Pronto, vamos estar a oferecer bilhetes para o Indy nos dois dias. É uma questão de passarem por lá, ver o que é que tem que fazer para ganhar. Um dos requerimentos é ter visto o shame, como é óbvio. Mas pronto. Sim, isso não. Para além não, disso, não. Na quinta-feira, aliás, às 6 da tarde, vamos passar o Doctor Strangelove. A sala ainda não está definida, mas é uma questão de estarem atentos ao site e às redes sociais. Vamos certamente partilhar isso com vocês. Dr. Strange Love, já viram? Já. E então? Adorei. Nunca vi. Como é que tu nunca viste? Nunca vi. Do Kubrick, só vi o Full Metal Jacket para aí 16 vezes, porque está sempre a dar no Hollywood. Que é um filme que uma pessoa não pode desligar. Vi 2001 e vi a Laranja Mecânica. Pronto. Ora, outra coisa que nós temos no cinema para este semestre é que temos um festival de curtas a decorrer neste momento. Façam a vossa curta até 5 minutos e enviem-nos para cinema.paraisto@gmail.com através do WeTransfer. Podem ir ao nosso site, podem ir ao Facebook e exatamente. Sigam. Prazo de entrega é 8 de maio, há prémios para os vencedores, há várias categorias, isso depois vai ser tudo divulgado oportunamente. Então mostra o que é que são capazes. O facto de António Mendes estar no júri não significa que tenham que se restringir a... ao cinema João Vaco. Ou condicionar, mas pronto. Qual é que é o problema? Qual é que é o problema do cinema eslovaco? Não sei, eu acho que nunca vi nenhum filme eslovaco. Desde em conta que já criticámos o cinema boliviano outro dia, ou que saltámos a pergunta, mas pronto. Não, eu não saltei a pergunta. Demos respondi... a volta engenhosamente. Eu respondi mesmo a dizer, olha, existe este tal filme, só que, sejamos sinceros, ninguém o viu, portanto, tens aqui filmes que passam na Bolívia, But Esquece a Sundance Kid, Quantum of Solace, etc. Uhum. Pronto. Passando aos filmes da semana. Finalmente vi o Intouchable e vocês têm razão, é um filme fantástico. É muito bom. Ahá! Muito bom. Estão-se a queixar, mas que aqui quem vê filmes divertidos sou eu. É muito bonito e é muito bom. Muito fixe. E muito com um tipo de piadas que eu não estava à espera. Piadas mais politicamente incorretas do que eu estava à espera. Claro. Gostei muito daquilo. Vou completamente a pena. Tu viste a cena dos bigodes? A cena dos bigodes é genial. A cena dos bigodes é fixe. Tudo é bom. Até é a cena da dança. A cena da dança é fixe, pá. Sim, também. Mas é claro, tu gostas mais de prestar atenção à música e não sei quantos mais logo, portanto... Fica logo. Sim, já está. Quando o filme começou e os gajos começam a tocar o Setembro, eu, pronto, isto é filme para mim, eu estou descansado. Sim, já está. Ora, gostava eu que o Battleship fosse tão bom como o Intouchable. Ora, numa escala de 1 a 10... Espera, eu vou lhe salvar isto. Ó, Tiago, que trailers é que passaram? Pá, que os trailers devem ter sido melhores que o filme. Os trailers foram muito melhores que... Olha, o Battleship é o filme que faz o trailer da Branca de Neve e o Caçador ser uma obra-prima. O Battleship é o filme que faz o Transformers 3 ser o artista. Aquilo é mau em história, em conceito, em tudo. A partir do momento, como o António dizia, da outra vez do Ghost Rider, que nos dão infodump, o filme começa com uma espécie de infodump, só contexto. A partir desse momento já há uma camada de gente no público a fazer. O filme é tão mau que a meio do filme tu vais começar a rir e não vais parar. Em cenas que é suposto estar sério. Isso sim! A música é épica, é suposto tu estás a ter. Epá, esta gente está a dar por tudo. E, epá, eles já deviam estar reformados, mas estão a lutar. Não, tu estás a rir deles. É mau. Isto aqui foi a minha reação acerca do Clash of the Titans. O conceito do filme... Do Clash of the Titans, não. Do Wrath of the Titans. Bom, também do Clash of the Titans, ok. Sim, também sim. Tu tens noção que até agora... Mas o Clash of the Titans tem lugarzinho aqui no meu coração. Tu não estás a incentivar a não ir ver. Estás a fazer o contrário. Sim. Mas o Battleship mata-te logo nos primeiros 5 minutos quando te introduz o conceito. O conceito é encontrar um planeta que tem as mesmas condições do nosso. Está à mesma distância de uma estrela. Com as mesmas condições a nível de energia, a nível de luz, a nível de água, é um clone, vá lá, está do outro lado do universo. E nós vamos mandar um sinal, que por acaso é um foco de energia tremendo, para o outro lado, para ver se há vida inteligente para eles nos contactarem. Agora, a minha pergunta é, se há um planeta igual ao nosso, para que é que nos vamos contactar? Vamos querer alugar aqui nas férias? Vamos alugar um outro planeta nas férias? Qual é que era o objetivo? O que é que nós podíamos ficar a ganhar com aquilo? Ficar a saber que existe vida do outro lado. É cooperação intergaláctica. É que se o nosso planeta está a morrer e nós estamos interessados no planeta dos outros, é que naquele filme nós basicamente somos o douchebag. Te aparece a sexta-feira à noite a dizer: "Hey, man, posso dormir aí em casa hoje? Can I borrow everything?" Mas eu não dormo aí em casa hoje. Eu dormo aí em casa durante o fim de semana todo. Fica no sofá, ocupa a tua visão. E à segunda, quando vais trabalhar, ainda lá está. Eu como-te a comida do frigorífico e espreito a tua namorada quando ela sai do duche. É esse tipo de duche que a humanidade é naquele filme. E outra coisa, temos os extraterrestres mais estúpidos de sempre. São os extraterrestres que não fazem nada. Eles basicamente vêm para cá sem quererem magoar ninguém. E são os seres humanos que começam sempre a porrada. Eles é tipo, twist, exatamente. Se eles não nos atacam, é nós não... É estúpido. É só estúpido. Atenção, isso aí é a história do I Am Legend. Mau. Mas atenção, não é o do I Am Legend filme, é do I Am Legend do livro. O livro nunca. Então não são ETs à Dia da Independência em que as pessoas estão logo com os placares não, não, em cima não, dos ETs? Só depois de atacar. Onde é que vais arranjar essas pessoas no meio do mar? Eu só pergunto isto. Tens de ter náufragos ou assim, daquelas plataformas petrolíferas. Tipo, petrolífera. Petrolíferas. Tipo no Armageddon. E como é que as pessoas vão, para lá? De gaivota, é? É pedalar. E depois tens aquele aviãozinho da publicidade da praia a passar. É muito mal. É muito mal, até porque supostamente o planeta tem exatamente as mesmas condições que o planeta Terra. Mas tu descobres a meio do filme que os extraterrestres não aguentam o suor. E é por isso que usam fatos. Usam os fatos. Portanto, como é que aquela espécie evoluiu para aquele estado? Foi debaixo de pedras. À noite. Eles são tipo lagartos. Precisam de sol, e musma e de calor. Mas foi à noite. Bom, na realidade são vampiros de outro planeta. É verdade. E são todos iguais. Têm todos a mesma barba e são todos iguais. É uma boa sociedade a Deus que não discrimina. Qual que é o problema? Eu também, quando era miúdo, eu olhava para o tigre e o dragão e não conseguia distinguir ninguém. E, pá. É verdade! Era o Jackie Chan, era tipo o Eddie Murphy dos filmes para chineses. Jackie Chan. Há uma página muito engraçada no Facebook que é o clube de fãs do Will Smith. Pergunta-te qual é que é o teu filme. Nick Cage is everyone. E pergunta-te qual é que é o teu filme preferido com o Will Smith. E então diz: o Pulp Fiction. O Pulp Fiction, o Coming to America. Vá, digam-me só que publicidade à planta, porquê? Porque eles pagaram esta semana. A hora do lanche. Por acaso já se comia. Bem, então acabando o Battleship. A Rihanna é metida a martelo. Ou nem por isso. A Rihanna é martelada de uma maneira. Ela podia fazer um papel único. O que é que ela resolve fazer? Não, não. Eu vou fazer este papel estereotipicamente. Ela é o Então ela veio do Hood. É o Martin Lawrence do circa 95 de Bad Boys. Ela só não diz shit just got real. É a única coisa que ela não diz durante o filme todo. Mas eu quero ser vindicado. Este filme acabar, quero ser vindicado. Outra coisa, o filme tem uma cena depois dos créditos. 5 minutos para abrir a sequela, em que tu sabes exatamente o que é que está a acontecer, o que é que está dentro daquela coisa, mas eles fazem aquilo durar como se fosse acontecer outra coisa qualquer. Portanto, 2 horas e meia dentro de um sala de cinema. Suspense! O que é isso? Não, não. Digam não. É como as drogas, digam não. Sim. O que é que vocês viram esta semana? Digam lá. O António viu o exótico hotel da Darjeeling pensionistas. Conta lá. Não, calma. Não é Darjeeling a coisa, é The Best Exotic Hotel Marigold. Eu acho que já o nome em si é um bocado preocupante, porque supostamente é o Best Exotic Hotel Marigold. Porque isso, então isso significa que... vá lá, sim, podes meter as mãos aí à vontade. Eu quero deixar claro que eu estou deste lado da mesa e quem está ao lado do António é o Pedro. Eu tenho a tirar um tazo das costas que ele tinha lá desde... Não, ele basicamente ele queria tirar-me um gormiti do rabo. Pronto. Continua. Vem com o cutão. Continua com a tele. Vou buscar o álcool. Continua esta exótica conversa. Ora bem, o brise. Bom, o que é fato é que se o filme for mau, então se é o Best Exotic Hotel Marigold, isso quer dizer que se houver um Medium Exotic Hotel Marigold e um Bad Exotic Hotel Marigold, eles ainda são ainda piores. Não, mas repare, é o hotel. O filme pode não ser... O hotel pode ser espetacular, mas o filme é mau. Pá, mas olha, isto é premissa assim, para quem não viu. É o quê? É um grupo de reformados que vai para a Índia, é um grupo não é? De reformados que vai para a Índia, sim, exatamente, é isso. E o hotel está em condições horrorosas e não sei quantos mais, e toda a gente tem de ficar lá. E o homem branco vai para lá para revolucionar a indústria da construção. Não. Continua, vá. Não, isso aí eles são um bocadinho mais lisinhos que isto. Ora bem, o melhor momento deste filme é, sem dúvida, o fim. Acabou. Eu repito, o fim. Não é o clímax, não é o desenlace, nem sequer são os créditos. É o momento em que as portas de cinema se abrem à tua frente e sais para a luz do dia. 2 horas depois. Sentes-te leve, feliz, livre como um passarinho. Sem estar enclausurado entre 4 paredes a viver aventuras fofinhas e entediantes na Índia. Olha, eu só vos digo, existe assim tipo 5 minutos que são dedicados ao facto de haver uma torneira que está a pingar. Olha, o Battleship tem 5 minutos de um gajo a abraçar outro por perder um jogo de futebol. E é assim que sejam 2 horas tipo e meia. Mas atenção, aí ainda existe um mini coisa. Isto aqui é trocar uma torneira. Isso é ciência. A tua aprendes qualquer coisa. Jesus! A Bill Nye, o que é que te fizeram? O que é que te pagaram para poderes trocar uma torneira? Mas a conversa é interessante. Não, nada é interessante. Nada. Aquilo é chato. Mas a vida é chata. Mas atenção, calma. Mas é que isto supostamente é fofinho e é alegre e não sei quantos mais e dá para nos sentirmos bem e não sei quantos mais. Não! A ação de empresa que eu fui, e ao contrário da ação de imprensa do Coriolano, que o Tiago foi, que era a segunda sessão de imprensa e, portanto, houve uma data de gente que já tinha visto o filme e, portanto, saiu. Está a primeira e a sala foi esvaziando. E o senhor que estava sentado na mesma fila que eu se ele não tivesse a ressonar alto, eu teria pensado que ele estava em coma. Então é um bom superífero, é? Epá, sinceramente, digo-te que a certa altura assim, tipo, ah pá, sim, eu vou ver isto, e apresentou-se tipo 600 personagens já, tudo. Isto aqui é toda a gente que nós quisemos convidar aqui para o filme. Eu assim, tipo, mas que pessoas são estas, não sei quantos mais, não interessa, aqui temos aqui uma história. Não interessa a personagem, interessa ao ator. E agora existe aqui um tipo que de meio de nada, começa a dizer assim: eu, na realidade, eu vim para a Índia porque eu sou gay e eu tive um caso com um indiano que não sei quantos mais, e sinceramente, aquilo vem do meio do nada! Aquilo vem do meio do nada! E assim, tipo, eu não vou conseguir levar isto a sério. Isto aqui é a cena mais cómica possível. Isto é uma cena que é suposto levar a sério. Mas não, eu não consigo. Eu não consigo, é demais. Do meio de nada vem o tipo e começa a dizer: olha, na realidade eu tive um caso muito romântico com um indiano qualquer aqui e eu estou muito triste porque eu acho que lixei a vida. Então, mas estão 7,5 no IMDb, está tudo maluco ou... São 3.390 users, portanto também não seja por isso. Ainda não saiu, não foi released. Sim, quer dizer, sinceramente, digo. Mas olha, existem melhores maneiras de passar a. Duas horas. A duas horas. Não é com aquilo. Isto olhando para este póster, parece-me o Expendables dos atores fofinhos britânicos. Não, mas é que é uma coisa, é a mais o ano novo, vida nova. Dos... Ah, é com o Bon Jovi. Sim. A coisa é que literalmente são pessoas a que lhes pagaram a $500,000 de dólares. É o efeito, para poderem é o efeito ir, Love Actually. Para irem 3 meses para a Índia fazer a férias e de vez em quando gravar umas cenas. Então estás na Índia a fazer o quê? Estás em trabalho? Ah, não, estou de férias. Mas é o efeito Love Actually. Juntas uma data de atores, não interessa muito bem a personagem e as ligações, desde que eles tenham X tempo de antena e pronto. Ah, sinceramente, eu digo, eu não me estou a lembrar assim de nada que seja redimível acerca deste filme. O filme era chato e coitado de John Madden, eu não sei onde é que ele vai parar. Se ele já está a começar a fazer filmes fofinhos para passar... Nos lares. Para passar nos lares e em março, que essa é tipo a altura mais morta do ano. Não se passa nada. É, pois. É o costume. Não, está a abrir o mercado de blockbusters e o resto... Ah, sinceramente, eu digo-te, eu choro um bocado pelo John Madden, mas pronto. Seguindo, o que é que vocês viram mais? O 3. 2 mais 1. Sim. Vês o trailer, vês o filme. Se bem que, eu tenho de dizer, eu sou um fã de Tom Tykwer. O Tom Tykwer é um... um realizador espetacular. Eu não estou a perceber porque é que o Tiago está a dançar à minha frente. Porque a música é excelente. Sim. Sim. Mas então, basicamente, o que acontece é que o Tom Tykwer, mesmo que o guião dele seja uma porcaria, ele consegue sempre ser um realizador espetacular. E o 3 é esse o caso. O guião é uma seca, não existe ninguém. Aquela gente não tem problemas. Tal como, quer dizer, existe um tipo que teve um cancro num testículo e teve de ser operado. Mas já passou. E atenção, calma. A cena da operação faz o anticristo parecer um menino. Isso é que eu duvido. Porque há uma certa cena com sangue no anticristo que... Quem ouve testículos? Pois. Foi um nó de silencioso. Sim, sim. Exatamente. E tu consegues ver o bisturi a trabalhar à volta... E depois, aquilo é tudo sintético, aquilo não é verdade. A seguir ao momento de Gregório no cinema, veio assim tipo uma história que é o mais... É tão normal a história. Isto é first world problems, não é? Sim, não é, é mais ou menos isso. É que quer dizer, supostamente existe, deve haver problemas ali com aquela gente e não sei quantos mais, mas quer dizer... Estás a ver? É que aquilo nem sequer é assim, tipo, aquele momento na relação em que tu viras e dizes assim, sabes o que é que eu estou a pensar? Assim, tipo, eu quero fazer um upgrade na nossa relação. Quero juntar mais uma pessoa. Aí a outra pessoa só pode estar a dizer assim, tipo, estás maluco? Ou então pode dizer, ok. E quer dizer, basicamente esta história nem sequer é isso. É basicamente uma espécie de uma comédia que não tem piada. Sobre um casal que ele e ela estão a dormir com o mesmo homem e não sabem disso. Então sempre recomendas aos teus amigos poliamorosos ou não? Ah, os poliamorosos podem ver, mal não lhes faz, e sinceramente digo-te, existe muito pior que o 3. Eu acho que o 3 é um filme que é médio, porque tem um... Mais médio que os Jogos da Fome? Não, é menos médio que os Jogos da Fome, mas é médio para baixo. Porque tem um guião que é péssimo e uma realização que é brilhante, e existe uma cena que deve ter sido acrescentada assim tipo para começar o filme, que é genial, que é basicamente, vocês devem ter a experiência de andarem no comboio e verem as linhas a passar por cima e ver a linha elétrica a descer e a subir e a descer e a subir e não sei quantos mais. E então eles comparam isso à vida de duas pessoas. É genial isso. É uma boa metáfora. Para esta semana. Para esta semana vamos foi sempre assim. Com apontamentos profundos. Certo. Sério? Lições para a vida. Na semana estamos despachados, vão ver o Avengers. Lições da vida. O que é que tu traz de música esta semana? The Doors, the end do Apocalipse Now. Então vamos lá pôr isto a tocar. Adeus, adeus. Até para a semana, pessoal. Tchau. Falta o Fiquem-se do António. Fiquem-se. Então vá, fiquem-se. Fiquem-se. Bora. And all